Sei que podes me ouvir, sei que podes falar, sei que posso escutar sua voz. Sei que podes curar, sei que podes fazer, sei que podes mudar. Faz o cego enxergar, faz o surdo ouvir, faz o mudo falar, fala-me. Minha vida mudou, meu passado apagou, és um Deus de amor.